é o seu Canal 2 da Antena 1. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar. Mergulhasses sem medo, um olhar em segredo só para eu te abraçar. Na volta redonda de um beijo profundo, eu não sei o que me aconteceu. Foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém. Canal 2 da Antena Web. tarde e sutil. Passeia por mim livremente, como se fosse gentil. Oh, ave, ave, ave. Thank you.